Capítulo 11. Há somente um esconderijo contra o pecado. Crie seu filho para que ele assuma a posição que lhe cabe entre as pessoas. Isso quer dizer que sair de casa significa sucesso. Assim como é dito em Gênesis, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Estabelecer uma família, um novo lar, está no gene de seus filhos. Em Os Quatro Amores, C.S. Lewis comenta sobre o tipo de amor carente que se recusa a deixar ir. Isso não é criá-los com sucesso. A criação de filhos é prepará-los para a vida no reino de Deus, conforme este interage com o reino dos homens. O que acontece na família que se forma de uma escola cristã ou da comunidade de ensino domiciliar não deve ocorrer isoladamente. Há tempos em que preparamos nosso povo para andar no lado de fora da congregação, onde as pessoas são pecaminosas e irracionais. Ou seja, seu filho será maltratado. Alguém dirá algo indevido. E daí? Bem-vindo ao mundo, filho. Não podemos criar nossos filhos enrolados em algodão ou embrulhados com plástico bolha, onde nunca encontrarão pecado. Pessoas me perguntam: por qual razão você matriculou seu filho na Logos School? Essa é uma escola cristã clássica da qual Douglas Wilson é um dos fundadores. Fiz isso por ser um lugar onde existe bastante pecado. Essa é uma ótima razão para enviá-los. Há centenas de crianças e elas pecam pra caramba. E os professores e administradores também são descendentes de Adão. Temos todos os tipos de problemas. Mas o que também temos é uma comunidade onde nos comprometemos a lidar com o pecado de maneira bíblica. Não há lugar no planeta onde você possa esconder seus filhos da presença do pecado. Ainda que os trancasse numa cabana no topo de uma montanha, a oeste de Montana, para lá educá-los, notaria que nosso pai em comum, Adão, seguiu seus passos e o veria manifestando sua presença de todas as maneiras. O pecado deve ser tratado com o evangelho, não com o isolamento ou com coletes de proteção. Eis um desafio, pois você e seus filhos recebem o preparo para o viver cristão justamente quando estão eles na classe de catecúmeno ou na escola, ou em uma co-ops, que são aquelas cooperativas educacionais, escolas fundadas e financiadas, geralmente administradas pelos próprios pais dos alunos. Que mencionei anteriormente. Um professor não ensina algo corretamente ou os trata indevidamente. Esconder-se do pecado de fora não nos protegerá do pecado do lado de dentro. Há pessoas lá fora com pontos cegos e sentimentos de vingança. Há pessoas com boas intenções que não acabam bem. Não há como esconder-se da verdade. Confronte-a com o Evangelho e siga-a em frente. Devemos munir nossos filhos para que eles encontrem esse tipo de coisa com o coração cheio do Evangelho. Muna-os com o Evangelho, ensine-os a ter compaixão dos irmãos e das irmãs da igreja, ainda que não concordem sobre todos os aspectos. Isso é o que significa construir uma comunidade e viver nela. Isso nos leva de volta ao critério graça. O único lugar que existe para esconder-se do pecado é Jesus Cristo. Qualquer outra técnica não surtirá efeito, não funcionará. Você pode confiar em Jesus. Se confiando em Jesus, você estiver buscando um método educacional em particular, Deus abençoará seus esforços. Agora, se você acha que já cuidou de tudo, então o seu método não está debaixo da bênção de Deus e fadado a esvair-se de suas mãos. Não importa o que seja, nem quem esteja envolvido. Você pode ter o melhor equipamento do mundo, mas se tentar fazer um omelete com ovos estragados, você ainda terá um omelete estragado. Não importa quão boa a receita ou quão sofisticada a cozinha. A fim de não pegar ovos estragados, você precisa ter Jesus. Perdão, pureza, humildade e confissão de pecados. Por essa razão, que é espiritualmente perigoso quando cristãos se gabam de diferentes métodos educacionais, não por haver algo necessariamente de errado com o método em si, Mas por ser uma postura que exclui Jesus, agindo assim, você perde a bênção. Ao invés de exclusivamente ocupar-se da obra de criar seus filhos, ensinando-os e educando-os com tudo já sobre o altar, esperando que o fogo desça.